põe à esquerda. Com 1-0. À esquerda. Pela óbvia utilidade desta posição, nunca deve ser ignorada. Ou pelo silencioso similar que provoco quando menciono. Thank you. Yeah.